O fardo que faz vergar os vossos ombros não é demasiado para as vossas possibilidades. Deus tudo provê. E, sobretudo, a escolha de semelhantes provações é uma questão de preferência individual. É frequente a vossa incompreensão a respeito desse ensinamento espiritualista. Estais, porém, entre as masmorras da carne, a vossa consciência limitada frequentemente se nega a encarar a luz em todos os seus divinos resplendores. A vida verdadeira, somente fora da existência material, podeis refletir acertadamente sobre a verdade. Apenas a vida espiritual é verdadeira e eterna. E estais certos de que, com a satisfação dos menores caprichos sobre a face do mundo, poderíeis adquirir elementos meritórios para a existência real? O gozo reiterado não vos enlaçaria mais ainda na trama da carne passageira? Sabeis se podereis suportar a riqueza sem os desregramentos, a mesa lauta sem os desvios da gula, a posse sem o egoísmo, o bem-estar próprio com interesse caridoso pela sorte dos outros seres? Ponderai tudo isso e descobrireis o motivo pelo qual a quase totalidade dos seres humanos escolheu o cenário obscuro e triste das dores para argamassar o tesouro de suas felicidades e morredouras e o patrimônio de suas aquisições espirituais. Várias vezes já têm sido repetidos os ensinamentos que estou transmitindo sobre as provações terrenas de cada indivíduo. Muito antes da encarnação, o espírito faz o cômputo de suas possibilidades, estuda o caminho que melhor se lhe afigura na luta da perfectibilidade e, de acordo com as suas vocações e segundo o grau de evolução já alcançado, escolhe, em plena posse de sua consciência, a estrada que se lhe desenha no porvir, fecunda de progressos espirituais. Dentro do infinito do universo, e com as faculdades integrais do seu próprio eu, reconhece a alma que somente a luta lhe oferta inúmeras possibilidades de evolução em todos os setores da atividade humana. E daí, a preferência pelos ambientes de dor e privação, abençoados corretivos que a providência lhe oferece para a redenção do passado ou para o desenvolvimento das suas forças latentes e imprecisas, cada espírito, voluntariamente, escolhe as suas sendas futuras, conforme o seu progresso e de acordo com os desígnios superiores. E assim, imersos nessa atmosfera de espiritualidade, que eu possa enfim dizer boa noite, meu amigo Sérgio Aguiar. Boa noite, Alan. Boa noite ao pessoal da técnica. E boa noite a todos os nossos ouvintes. Um trecho muito bonito. Que é bom que a gente comente um pouquinho de uma verdade, né, que no Espiritismo a gente já conhece há algum tempo e falamos bastante, às vezes há algum tipo de confusão. Falamos do livre-arbítrio, do poder de escolher. E a Joana de Ângeles, o espírito que psicografa com o Divaldo, que acompanha o Divaldo Pereira Franco, ela menciona que o momento onde nós mais utilizamos a mediunidade, no trecho do Emmanuel ele também comenta um pouco sobre isso, é no momento de planejar a nossa reencarnação. É nesse momento que o desejo de melhora, de evolução, é nesse momento que o arrependimento sincero, é nesse momento que aquele desejo honesto que vem dos recônditos da nossa alma é colocado em prática. E a gente trabalha na escolha da família, na escolha das provações, o gênero masculino, feminino, todos os eventuais, todas as eventuais lutas que o espírito terá que eventualmente passar, são determinadas nesse momento crucial da evolução do espírito. Então é fundamental que nós passemos então a observar esse princípio e como Emmanuel nos coloca, a vida que nós temos é exatamente aquela vida que foi predeterminada e nós tivemos uma parcela de contribuição muito boa para que ela se formasse dessa forma. As pessoas que estão convivendo conosco também, pessoas que precisam, espíritos que precisam reencarnar conosco, que escolheram reencarnar conosco. E utilizando isso como um pano de fundo, nós podemos trabalhar melhor a nossa dinâmica em relação às nossas provações, aos dilemas que nós enfrentamos no dia a dia. O Emmanuel sempre gosta de reforçar essa questão de o quanto nós evoluímos dos momentos de dor, o quanto os momentos de dor nos tiram dessa apatia diante da encarnação e nos recolocam côncios do nosso planejamento e faz com que a gente volte no caminho correto e nos coloque em direção ao Pai. Então, é muito bem lembrado pelo Emmanuel esse texto, muito bem escolhido, Alain. E recebemos agora aqui de surpresa o nosso querido Luiz Guimarães, nosso amigo, e essa semana passou por duas emoções interessantes, né, Luizão? Emoções fortes, né? É, a mãe dele fez 100 anos, que é uma emoção que pouca gente consegue vivenciar, e ao mesmo tempo ela caiu no dia seguinte, quebrou o fêmur, passou por uma cirurgia, mas é danada, né? É, olha, é muito forte. Então, muito bem-vindo, forte. Meu amigo Luiz. Obrigado, boa noite. Obrigado. Inclusive, em função disso, né? Uhum. Eu dei alerta para todos os compromissos que eu tinha. E o compromisso que eu tinha hoje, o pessoal cancelou, eu cheguei lá, e embora eu tivesse falado que confirmaria, né? Mas aí o pessoal cancelou. Eu disse, eu tenho onde ir. Eu tenho onde ir. E amanhã, nós não podemos já deixar de anunciar, o Luiz fará um seminário na União Espírita de Piracicaba, ali é Rua Regente Feijó. Eu daqui a pouco eu descubro 900 e pouco, 930, 930. Eu vou descobrir. Eu acredito que é 932, mas eu já vou confirmar isso aqui. Você vê para nós, hein? E ele fará um seminário a partir das 14 horas sobre homossexualismo. É um assunto assim bastante complexo, uhum, né? Inclusive está todo mundo assim com muito receio de opinar, porque tem aí uma campanha marcante, né? De taxar de homofóbico, preconceituoso, qualquer pessoa que tenha algum conceito diferente, né? E eu vou apresentar o conceito espírita sobre o assunto, conceito da imortalidade. Então, assim, fica um convite. Que número que é, Sérgio? Regente Feijó, 933, esquina com a Armando Salles de Oliveira. 9 vezes a idade do Cristo, eu não posso esquecer mais. 933. Então, olha só, você que amanhã, no sábado à tarde, não coma aquela feijoada no almoço, deixa para o domingo, faz um almoço leve, se dirija lá na União, a rua Regente Feijó, 933, às 14 horas. Você tem um seminário até às 17 horas. O seminário ele tem uma característica interessante, porque tem a explanação do palestrante, no caso aqui do Luiz, que já pesquisa o assunto há diversos anos já. E no final, abre-se para a pergunta. Então, né, você pode participar levando sua pergunta, seu questionamento. De repente, se no seminário não for esclarecido, ainda tem a possibilidade da pergunta no final, né, Luiz? Isso, é. Então é uma alegria o Luiz estar aqui com a gente. Eu, o Luiz e o Sérgio, a gente de longa data trabalhamos juntos com o Espiritismo e é gostoso estarmos aqui. Nós começamos com um texto, Luiz, do livro Emmanuel, com o título Destino, dos Destinos, né? E ali ele vai defendendo o livre-arbítrio que temos, que até o Sérgio comentou bem, na escolha da nossa encarnação. Então ele deixa bem claro, né, que é nessa hora a escolha, e o Sérgio ainda deu uma ênfase que eu acredito, eu concordo com você, Sérgio, que talvez seja o momento que a gente mais use a nossa mediunidade na escolha da próxima encarnação, né? imaginar assim, o que você vai trabalhar na sua evolução e depois saber lá no final se foi cumpridor. Né? É, a gente vai fazendo o que pode, né? Essa parte podia pular, né? É, mas a gente vai chegar lá e vamos falar assim, então, né, meu amigo? Olha só, pela 15ª vez você errou. E errou igual, cara. Nem criativo para errar você é, cara. Erra diferente um pouco para ajudar a gente aqui. Nem seguir o princípio da inteligência, que é aprender com os erros. Muito bem. Então a gente não pode deixar de lembrar a campanha para leitura e estudo do livro Espírita. Né? Amigos ouvintes, a gente precisa ler, estudar, conhecer o Espiritismo. Tem uma frase famosa do Livro dos Espíritos: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos este o segundo. É da frase do Espírito de Verdade, que ajudou na condução de todo o trabalho de Allan Kardec. Nós temos aqui a Livraria Espírita Allan Kardec, a Rua Voluntários de Piracicaba 583, esquina com Alferes José Caetano. E nós estamos lá na livraria lançando uma novidade. Nós temos agora lá um sebo também. Então, o sebo, para quem não conhece, é onde se vende livros usados. A nossa intenção é, logicamente, aumentar a arrecadação nossa para estimular outros trabalhos do movimento, mas, ao mesmo tempo, é também levar um livro mais acessível. Porque o livro, desde que ele não esteja mofado, rasgado, faltando página, ele é livro. E você consegue ali excelentes obras. Eu mesmo fiz uma doação lá, 150 livros que eu tinha lá em casa. A gente vai juntando um monte de livro. Daí eu fui doar os 150 e já comprei 3. Né? A gente faz assim, né? E livros excelentes. O pessoal tem sido muito generoso nas doações. Ainda nós estamos aí estruturando o sebo. Então, se você tem na sua casa livros usados, espíritas, e gostaria de doar, liga para nós lá na Livraria Espírita. Eu vou pegar o telefone daqui a pouco para vocês. Liga para a gente vai buscar o livro, se for o caso, a gente combina, né? Porque às vezes a gente não tem aí como levar para o centro, e nós vamos lá buscar o livro. Você pode ligar no 3402-8022, 3402-8022 em horário comercial, ou deixar sua mensagem aqui na nossa página do programa Visão Espírita. E pode também passar por lá e adquirir obras excelentes a partir de R$5. Quer dizer, você pode levar uma série de livros para sua casa. Bom, vamos então à nossa mensagem de abertura. Eu acho que o meu querido Rodrigo aí está posto, aí, Rodrigão? Então vamos lá, meus queridos. Oração. Senhor, no santuário do lar, recordando a tua sábia conduta, no abençoado reduto doméstico, nós, os discípulos imperfeitos da tua mensagem de luz, erguemo-nos para rogar em favor das nossas lutas. Ajuda-nos a amar, embora a aflição de que nos sentimos objeto. Ensina-nos a servir, apesar dos desencantos que acumulamos. Oferece-nos inspiração para as atividades, mesmo em face do cansaço ou do desespero que nos esmagam. Doa-nos a alegria, conquanto as chuvas de fel nos atormentem. Instrui-nos no serviço do bem, mesmo com as feridas não cicatrizadas das lutas renhidas. Levanta-nos para prosseguir e perseverar. Não somos outros espíritos, somos os dilapidadores da paz alheia, envergando roupagens novas. Somos os algozes do passado, travestidos de vítimas no presente. Somos os inquietadores, agora inquietados. Somos os semeadores da discórdia, colhendo cardos. Somos os pomicultores da usura, nas mãos da necessidade. Recapitulamos para aprender, recomeçamos para crescer. Ainda ontem, ouvindo tua voz, desertamos do dever. E dizendo-te servir, distendemos a impiedade e a perturbação. Hoje, porém, libertados da imprudência, levantamo-nos para a vida. Sê nossa rota, nossa luz, nosso bastão. Senhor, sustenta a nossa fragilidade e apiada-te de nós. Marcelo Ribeiro. Muito bem, depois dessa linda mensagem aí na voz da Sueli Calda Schuber, nós estamos aptos a começar o segundo bloco do nosso programa. São 20 horas e 22 minutos. Neste segundo bloco, nós comentamos de forma sequencial o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos no item 11 do capítulo 16, com o texto Emprego da Fortuna. Quem dita é um espírito chamado Cheveros, em Bordeaux, em 1861. E ele fala assim: não podeis servir a Deus e a Mamom. Guardai bem isto, vós que sois dominados pelo amor do ouro, vós que venderíeis a alma para enriquecer, porque isso poderia levar-vos acima dos outros e proporcionar-vos o gozo das paixões. Não, não podeis servir a Deus e a Mamom. Se sentirdes, portanto, vossa alma dominada pelas cobiças da carne, apresse-vos em sacudir o jugo que vos esmaga, pois Deus, justo e severo, vos perguntará: que fizeste, ecônomo infiel, dos bens que te confiei? Empregaste essa poderosa fonte das boas obras unicamente na tua satisfação pessoal? Mas qual é, então, o melhor emprego da fortuna? Procurai nestas palavras: amai-vos uns aos outros. A solução desse problema, pois nelas está o segredo da boa aplicação das riquezas. O que ama o seu próximo já tem a sua conduta inteiramente traçada, pois a aplicação que agrada a Deus é a da caridade. Não essa caridade fria e egoísta, que consiste em distribuir ao redor de si o supérfluo de uma existência doirada, mas a caridade plena de amor, que procura a desgraça e a socorre sem humilhá-la. Rico, dado o teu supérfluo, faz ainda mais, dado o teu necessário, porque o teu necessário é também supérfluo, mas dá com sabedoria. Não repelias o pranto com medo de seres enganado, mas vai à origem do mal. Ajuda primeiro, informa-te depois, para ver se o trabalho, os conselhos, a afeição mesmo, não seriam mais eficazes do que a tua esmola. Difunde ao teu redor, com a abastança, o amor do trabalho, o amor do próximo, o amor de Deus. Põe a tua riqueza sobre a base segura e que te garantirá grandes lucros, a das boas obras. A riqueza da inteligência deve servir-te como a de ouro. Difunde em teu redor os benefícios da instrução. Distribui aos teus irmãos os tesouros do amor, que eles frutificarão. É. Quando a gente... Eu acho que esse sentimento todos nós, uma hora ou outra, já obtivemos. Quando a gente ama o material, de vez em quando a gente fica angustiado, a gente fica desesperado, a gente fica desequilibrado com a possibilidade da perda. Porque quando nós temos essa premissa da posse presente, o material ele é isso, eu tenho que obter o material, isso aguça a minha cobiça, isso aguça o meu egoísmo, e dependendo dos valores que eu construí para mim mesmo, faz com que eu faça a qualquer preço essa busca de maneira incessante. E diante da trajetória espiritual, nós vamos, de certa forma, deixando um pouco essa cobiça, esse egoísmo, até pelo ponto em que nós vamos nos encontrando já no planeta. E a premissa da posse, ela não é válida quando se fala de virtudes, quando se fala do amor, quando se fala da caridade. Porque eu preciso ter o material para eu poder dar para alguém, ou, se não quiser, ficar comigo. Mas a caridade, o amor e as virtudes, eu preciso dar para poder ter. E essa é uma premissa extremamente importante. E toda vez que alguém acorre até a casa espírita, nos atendimentos fraternos que nós possibilitamos, nós orientamos exatamente sobre isso. Quantas e quantas vezes a pessoa fica sem propósito, o filho que vai para a faculdade, o filho que vai, que casa, né? A filha que casa, e às vezes a gente vai ficando sem propósito na vida, e o aconselhamento é sempre: procura uma obra, né? Procura o trabalho que vai ocupar a tua mente, vai ocupar também os teus braços, e vai fazer com que, de maneira bem tranquila, aquele vazio que se instalou, aquela possibilidade de ficar sem aquele ser que tanto ama, o amor que poderia ter uma possibilidade de ficar encruado, ele vai sendo libertado aos poucos. E quando a gente vê, a gente já está completamente enlevado por essa sensação maravilhosa que é ter a própria consciência, pertencer a si mesmo e não a objetos e não às coisas do âmbito material. Eu tenho um exemplo, porque o texto fala das riquezas, né? O ouro, a inteligência e várias delas. Uma ocasião eu fui procurado por um senhor. A esposa dele estava com um problema grave. Ela educou os filhos e os filhos foram para a faculdade e ela entrou em depressão. Então aí eu combinei com ele, ele pediu para ela encontrar-se comigo lá na União, estávamos conversando, e ela contando a respeito da mudança drástica da sua vida, que não tinha mais a quem se dedicar, né? E aí eu perguntei para ela: imagina se a senhora fosse uma mãe com duas crianças pequenas ainda e a senhora desencarnasse de uma hora para outra. Como é que a senhora iria se sentir, de repente, essas crianças serem transferidas para um orfanato e lá no orfanato ficarem à disposição da instituição e sem ter alguém com aquele carinho? Aí ela parou, assim, parece que foi um choque meio grande. E ela então disse assim: puxa vida, eu ficaria desesperada. E aí eu sugeri, eu disse assim: e se essa mãe pegasse uma pessoa com essa experiência que a senhora tem, com esse sofrimento que a senhora está tendo porque não tem mais o que fazer, e essa mãe que na sua situação fosse se dedicar aos filhos dela? E aí ela disse assim: puxa, eu nunca tinha pensado nisso. Foi a coisa mais correta do mundo. Ela passou a se dedicar a uma instituição, se não me falha a memória, era Bom Menino, aqui de Piracicaba. E aí, então, depois de umas duas semanas, o marido me telefonou, né? Disse assim: olha, agora eu estou com um problema, eu não aguento mais ela falar do orfanato, né? Eu disse: bem, isso aí você resolve. Aí é outro, é um problema seu, né? Isso eu não me misturo. Vai junto, né? Vai junto, isso aí. Essa questão da riqueza, porque muitas vezes, né, a riqueza está na mão de bem menos pessoas do que a pobreza. E normalmente, eu que não sou rico, convivo com pessoas que também não têm tanto dinheiro assim. E muitas vezes você escuta: ah, se eu ganhasse na loteria. Ah, até um amigo nosso, ele falou que ele faria um trabalho de caridade fantástico se ele tivesse o dinheiro para fazer, né? Daí eu até perguntei para ele, falei: mas se você não tem o dinheiro, você não pode começar? Em vez de você fazer para 10 mil pessoas, você não pode fazer para um? Faz para um, para dois, porque se o trabalho for bom, Deus vai prover o necessário para se multiplicar. Ele vai mandar alguém com dinheiro para te financiar, o dinheiro vai surgir. Agora, você está querendo inverter, você quer que o dinheiro chegue, e se a hora que o dinheiro estiver na sua mão, você fala assim, nossa, eu também podia conhecer o mundo inteiro, e você for viajar, pica a mula, e o dinheiro que você pediu para Deus, para a obra de caridade, você está torrando, né? A gente inverte muito as coisas achando que o dinheiro resolve tudo. E o dinheiro muitas vezes é um problema danado. Principalmente, Alan, quando a doutrina fala a respeito do bem, né, não só de bem material. E do bem que nós podemos fazer, ela nos fala também de que seremos responsabilizados por todo o problema que ocorrer do bem que deixamos fazer. Então, e aí, olha a arapuca, né? Porque você com recurso não faz o bem, né? É um problema muito sério, né? Eu estava passando, eu tive hoje a alegria de ser padrinho de casamento à tarde da Viviane e do André Sanson. Sim, sim. Eu apresentei os dois, virei cupido aí e os dois estão casados hoje. E daí eu estava saindo, passei em frente à loja do meu pai e minha mãe, que não tem carro, 6:10. Olhei no relógio, 6:10, falei, nossa, podia dar uma carona para os dois, né? O que vai me custar? Porque nunca essa hora eu estou ali, né? Estou viajando, chegando na estrada. Parei. A alegria que os dois ficaram de eu dar carona para eles, que eles vão ganhar ali uma hora de ônibus que teriam que pegar, cansado, né? É tão fácil a gente fazer essas coisas, está tão simples, né? Mas aí é assim, a pessoa conquista o carro, ela passa o sábado lavando o carro, tira o carpete, o banco, o pneu, a roda, lava com escovinha de dente, deixa o negócio brilhando. Aí a primeira pessoa que vai dar carona, se está sujo, já olha feio para a pessoa que a pessoa está suja. Quer dizer, aquilo que é uma ferramenta vira um estorvo. Ele, em vez de... No centro espírita, certa vez, eu dei um exemplo, né, que o rapaz ficou até chateado. Eu vim andando a pé, eu moro perto do centro que eu estava indo lá, 5 quarteirões. Eu falei, eu vou a pé hoje, estava um dia quente, né? Vou caminhando, né? E o rapaz passou por mim, era meu aluno. Passou de carro. Eu não queria carona, eu estava feliz indo a pé. Mas ele buzinou. E passou. Ele me viu. E passou. Aí eu pensei naquela hora, né? Falei, puxa vida, né? Eu estou querendo ir a pé, mas ele não podia falar, olha, quer uma carona, né? E eu fui embora. Quando eu cheguei lá no centro, eu falei, então, meus amigos, você sabe que hoje um dos nossos amigos passou do meu lado, buzinou para mim e não me deu carona? Eu achei um absurdo isso, né? E ele ali presente, né? Não, Alan, mas eu achei que você queria andar. Então, olha só, a gente acha justificativa para os outros da gente não ter feito uma coisa, né? Eu falei, eu também queria andar, você está certo, é isso que eu queria mesmo. Mas custava se falar, Alan, quer carona? Deixasse o não para mim, né? Isso. O não era meu, né? A oferta era sua, mas o não era meu, né? Aí ele ficou meio sem graça e tal. Então, assim, olha o recurso. Eu tenho um carro. O que eu faço com o meu carro? Eu tenho R$1.000. O que eu faço com os R$1.000? Porque se eu não souber o que fazer com o carro, com mil, o que eu vou fazer com 10 milhões na minha mão? Eu vou fazer bobagem. Porque a matéria nos distrai muito, né? A matéria nos convida a não fazer, né? Ela é convidativa, né? É gostoso você não fazer nada, você passear, você gastar dinheiro, é convidativo. Essa semana eu levei minha mulher e minha filha no shopping, assim, né? Falei, mas não gaste muito, fica aí. Aí foram no cinema, não sei o quê. Mas já vieram contando para mim mais de meia hora as coisas todas que viram. Então a matéria, ela distrai a gente. Ela distrai. E concentrar num texto como esse aqui, né? Do Evangelho, aonde ele fala qual emprego que você faz da fortuna, e imaginar como cada um está vivendo, e aí pensar na caridade que você pode fazer, não a caridade. Porque às vezes a pessoa, ela também ela acha, e isso foi um erro adotado até pela própria Igreja Católica na Idade Média, a pessoa errava, então ela financiava a sua desculpa, né? Ela comprava as indulgências. Ela ia lá e falava para o padre, o que você está precisando aqui? Ah, numa torre nova, pegou um sino novo, pronto, eu dou o sino. Ah, aí você vai ser aliviado dos seus pecados. Que coisa, né? Uma barganha com Deus. Né? O estelionato, é o famoso 171, né? E a própria igreja explorou muito isso, né? que quanto mais ela fazia com que as consciências tivessem peso, em função da conotação que ela dava para o pecado, ela obtinha os favores, né? E aí entra aquela negociata. Negociata. E, infelizmente, hoje a gente encontra ainda muitas religiões, não vou dar nomes, eu estou falando da Idade Média, da Igreja Católica, mas encontra muitas religiões barganhando com Deus da mesma forma, né? Vendendo a absolvição dos erros, né? Então a gente tem que realmente nos colocar de uma forma muito tranquila, e acreditando ainda que a prova do dinheiro é uma prova muito difícil, muito complicada. Muito bem, são 20 horas e 38 minutos. O programa Visão Espírita, ele funciona e fica no ar graças ao apoio de um número grande de companheiros que, unindo os seus esforços, tornaram-se os mantenedores desta importante iniciativa de divulgação da doutrina. Estamos indo aí para 3 anos do programa em Piracicaba e já temos 18 do programa em Santa Bárbara do Oeste, aos domingos de manhã, pela Rádio Brasil 690. Agradecemos também ao Sindicato dos Metalúrgicos, que nos auxilia bastante na vinda do programa aqui para a Rádio Difusora. Nossa gratidão também à União das Sociedades Espíritas, que, como uma entidade que atua na divulgação e unificação do movimento espírita, nos auxiliou e nos auxilia a preservar a nossa rádio no ar através do Jornal Arauto, da Livraria Espírita Allan Kardec, do Clube do Livro Espírita. A USE hoje, que é a União das Sociedades Espíritas, conta com 30 centros afiliados nas cidades de Piracicaba, Águas de São Pedro, São Pedro, Capivari, Rafar, Rio das Pedras, Charqueada, Iracemápolis e Laranjal Paulista. Você pode entrar em nosso site, em nosso portal, no www.usepiracicaba.com.br. E o nosso programa Visão Espírita, que está aqui no ar, transmitido todas as sextas-feiras a partir das 20 horas, aqui pela Rádio Brasil AM 650, também é transmitido de outro formato, com outros textos, aos domingos pela Rádio Brasil AM 690, a partir das 9h30 da manhã. Você pode ainda ouvir o programa Visão Espírita ao vivo pelo aplicativo União Rádio Web, que você pode baixar pelo seu iPhone ou pelo Android. Você pode acompanhar, porque lá, além de transmitir ao vivo o programa daqui, tem uma programação de 24 horas, com outras programações, outros textos, músicas espíritas, e além da retransmissão deste nosso programa em outros horários, bem como o programa de domingo. Então, se você está nos ouvindo, gostou do programa, e vai lá no nosso site, né, do União Rádio Web, e você vai ver toda a programação, você vai encontrar os horários que nós repetimos esse programa, para você poder, às vezes, transmitir para um amigo, trocar mais ideias, ver um ponto de vista de uma outra forma, né? São várias maneiras que você pode hoje ouvir o nosso programa, através do celular, pelo site e pelo Facebook. Você pode também nos conectar no União Rádio Web, tá? Você também pode colaborar com a nossa iniciativa e nos ajudar a manter a União Rádio Web no ar e o programa Visão Espírita funcionando. Você pode anunciar no aplicativo, você pode anunciar em nosso portal, você pode nos financiar sem querer anunciar nada também, você pode nos ser um colaborador anônimo. Tem várias formas que você pode nos ajudar. Você pode entrar em contato pelo nosso aplicativo do Facebook União Rádio Web ou pelo programa Visão Espírita e nós entraremos em contato. Bom, agora são 20 horas e 41 minutos. Nós vamos começar o nosso bloco comercial. Em seguida, uma música de boa qualidade aí que nosso amigo Wilson já separou para nós, para darmos daí o preparo necessário ao começo do terceiro bloco. Estamos apresentando o programa Visão Espírita. Visão Espírita. Uma ação do grupo Multimídia Espírita.

essa parte do programa das riquezas. Nesse terceiro bloco, nós adotamos a prática de perguntas e respostas. Então, nós vamos aqui, eu elenquei aqui algumas perguntas para a gente poder explorar um pouco mais esse assunto. E aí a gente vai perguntando aqui para o Sérgio, para o Luiz, para a gente poder ampliar a nossa compreensão desse momento. Então eu preparei uma pergunta assim: por que Deus dá a alguns a riqueza e a outros a pobreza? Hein, Luiz? Isso aí não é sempre que ele dá para a mesma pessoa, né? Isso aí é um recurso que a divindade tem para que cada pessoa tenha a oportunidade de vivenciar a condição da riqueza e a condição da pobreza. E nesse vivenciar cada condição dessa, então ele vai ter oportunidade de maximizar a sua capacidade de fazer o melhor nessa condição. Porque realmente você estava elencando aí vários motivos, né? A prova da riqueza é muito difícil. É muito difícil. Porque ela realmente é uma tentação, né? Porque eu não sei se é pior você viver privado do necessário ou você com todo o supérfluo à sua volta lhe encantando, né? Porque realmente, inclusive, essa prova de riqueza pode te deixar fascinado. E tem muita gente que, em função dessa prova da riqueza, fica tão encantado com aquilo que julga, inclusive, nem precisar da divindade. Se ilude tanto que acha que só com o dinheiro para ele já basta. E realmente é uma prova muito difícil. Eu opinaria que entre a riqueza e a pobreza, eu preferiria a pobreza. Eu sou mais resistente à carência do que a sobra, né? Do que a sobra, porque a sobra realmente mexe conosco. Você queria aumentar alguma coisa aí, Sérgio? Não, e até quando nós falamos dessa questão da riqueza, ela exacerba o nosso orgulho, né? Quando a gente vê aquele trecho de que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha. Não vale, você está adiantando a próxima pergunta. Não tem, não, é, exatamente, porque o nosso amigo Luiz já começa. Aqui o pessoal vai fazendo mediunidade, intuitiva. Intuitiva. Ele já pegou a próxima pergunta. Você não mistura as coisas, não. Então vai lá. Responde em cima dessa pergunta. Não, a próxima pergunta, que soma nessa mesmo, né? Por que Jesus disse: é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar pelo reino dos céus? Agora você pode falar à vontade. Falar à vontade. E o Luiz já tinha dado exatamente uma cancha aí, porque é uma aprovação enorme, né, a dispor do supérfluo e ter que lidar com essa tentação, vamos falar assim, né, de ter o supérfluo e eventualmente se distrair das coisas que realmente importam. E no início a gente falou muito sobre isso no trecho do Emmanuel. E também tem a questão do orgulho, que exacerba quando a gente começa a ficar sob a posse do dinheiro e não o contrário, né? O ideal é que a gente consiga saber quem é dono de quem e utilizar os recursos de maneira adequada. Então, nessa parábola, Jesus exalta exatamente essa questão quando fala do rico. Ele está falando aí dessa questão do orgulho, da falta de humildade, na verdade, que leva o ser humano à derrocada. Então é uma provação muito difícil. E aí a gente pode até pegar um pouco mais a explicação aí, né, que o buraco de uma agulha não é um buraco de uma agulha hoje como a gente conhece, né? A agulha era uma passagem, né, nessas fortalezas, que era para cargas pequenas, né? E o camelo é um animal grande, porte. Esgueirava, né? Então, por isso, essa brincadeira com essas palavras, né? Mais fácil um rico, um camelo passar por aquele buraco do que um rico entrar no reino dos céus. Mas nós podemos também aqui pensar no rico de conhecimento. São outras riquezas, né? É. O rico de sabedoria, que não compartilha. O rico de vida boa, que também não dá o seu tempo compartilhando, facilidades, de né? facilidades. Rico de saúde, que rico não de se saúde, entrega, que não se entrega a vida do que não tem saúde. É, o rico de visão, que não ajuda aquele que não tem visão. O rico de audição. Olha só quantas riquezas que nós podemos aqui elencar, que não só riqueza financeira. Porque quando a gente fala em riqueza, a gente já pensa em dinheiro no bolso. Essa é uma riqueza. Agora, quantas riquezas nós somos portadores, né? É, a gente, quando faz o evangelho no lar, em casa, a prece final não é prece final, é prece de agradecimento. É porque é tanta coisa para agradecer. Nós vivemos tanta coisa boa na nossa vida. É lógico, é perfeição? Não, nem o rico que tem dinheiro, nem você que pode ter a visão perfeita, nem nada disso. A gente tem recursos que devem ser compartilhados com os outros. E acho interessante que hoje, 14 de julho de 1789, aconteceu a queda da Bastilha. Essa é uma data interessante porque, na realidade, o rei Luís XVI, eu vou juntar com o nosso assunto aqui, viu? O rei Luís XVI, ele era um verdadeiro alucinado, né? E pela riqueza. Ele considerava a França tinha que servi-lo a plenos pulmões para todo o desvario, né, que ele tinha. A corte dele era a mais suntuosa que tinha, né? E aí alguém já alertando ele para os problemas que vinha, tem uma frase muito conhecida desse acontecimento, né? Que alguém, algum ministro dele, alguém que estava ali perto dele, chega para ele e fala: rei, as pessoas não têm pão. Então ele responde de uma forma barcante e idiota, né? Mas se não tem pão, que comam brioches. Né? Brioche, para quem não sabe, é um pão muito mais nobre que o pão comum, né? Pão enjoado. É um pão feito com mais manteiga, é um pão mais caro. É um pão assim de fino trato. Então, o que o ministro estava falando é assim: eles não têm o que comer, né? Aí ele: não, se não tem pão, come brioche, porque aqui no meu reinado eu como, né? E essa queda da Bastilha, ela foi um ponto marcante na Revolução Francesa. Que, por sinal, é o momento que a gente pode falar que inaugura o século das luzes, né? Também. Vem o movimento iluminista trazer luz e talvez já uma luz contra esse poder do desvario de um rei. E ele e a esposa dele, Maria Antonieta, famosa também Maria Antonieta, foram decapitados na Praça Luís XV, que o pai dele tinha construído. Então, vocês vejam assim o ponto que a gente chega, né? E acho que cabe uma reflexão sobre o ponto que a gente chega no Brasil, né? Aqui nós estamos com os nossos Luís XVI espalhados por aí. E acredito que deve ter gente falando igual, né? Se não tem pão, que coma brioche. E a população vai se indignando cada vez mais com esses fatos sequenciais de desmando, de absurdo, de fazer o que quiser. Então a gente realmente tem que colocar um pouco da voz para fora. E o iluminismo, ele tem um ponto aí bastante interessante, só aproveitando o gancho aqui, entrando num outro assunto. Quando a gente lê um texto de 8 páginas de Immanuel Kant, respondendo o que é o iluminismo. E Kant, ele fala que o iluminismo é a retirada do homem da sua menoridade. Menoridade é a falta de capacidade do homem de pensar por si mesmo. E se o homem não pensa por si mesmo, ele é comandado por alguém que ele mal pensa e elege. Então, que a gente possa, logo aí chegando outra eleição, renovar um pouco essa bagunça que nós estamos vivenciando. E eu tenho que aproveitar isso que você está falando, Alan, porque isso aí precisa ser muito falado. Nós ficamos sempre esperando por milagres. Ou por um Messias. Isso, né? Por um Messias. E eu, sem medo de errar, eu diria o seguinte: talvez todos os que estão nos ouvindo, e nós três aqui, nenhum de nós somos filiados a algum partido. Esse é um erro terrível que nós cometemos. Quando nós não nos filiamos a um partido, nós estamos recebendo um pacote fechado para escolher o que eles escolheram por nós. Goela abaixo. Exatamente. E meu pai, ele fala mais ainda, que quando a gente vota em alguém, a gente assina uma procuração em branco em nome dessa pessoa para nos próximos anos fazer o que quiser da sua vida. É isso aí. Né? Então, que a gente pense que mesmo. A gente mude a nossa cultura. É isso. Procure aí estudar, né, as filosofias, as tendências de cada um e se filie. Analisa a vida do cara, progresso. Hoje com a internet é tão fácil, né? Eu vou votar no fulano, deixa eu ver quem que é esse fulano aí. O que ele fez da vida? Quem que é? E principalmente vai participar da escolha nela. Vai participar da escolha. Vai lá, escolhe um partido, qual um que você se afinize, o mais adequado a você, e vai lá participar. E falo ainda mais, né, Luiz? Está assim, muito vergonhoso uma pessoa de bem ser político, né? Porque você fala que você é político, o cara já torce o nariz, né? Mas eu acho que a gente tem que inverter isso. Vamos tornar isso nobre, mas de que maneira? Com pessoas nobres representando a classe política, né? É interessante, até porque o que a gente tem feito, eu tenho ouvido e visto muito desencanto. E o desencanto, ele é pernicioso, ele vai corroendo a gente até que a gente chega na apatia, na própria anulação. Você veja, Serginho, que a nossa praça aqui. Você vê, a praça daqui de Piracicaba tá aqui nas nossas costas. Estamos aqui na praça. Exatamente. Então a praça, se você for lá na praça, não tem nada positivo. Por quê? Nós abandonamos a praça. Então, quando você abandona a praça, a marginalidade ocupa a praça. Então, é sempre assim. Todo espaço que a gente abandona... As pessoas de bem abandonam, os aproveitadores pegam. É uma coisa natural. Natural. Eu sei que viver no meio político hoje deve ser muito desgastante, muito cansativo. Tem que ter um bambolê na cintura, com um jogo de cintura que tem que ter... Deve ser bem difícil. E aí eu acho que cabe bem, por isso que eu estou falando, na prova da riqueza, né? Cabe bem é porque o político, ele vota o uso da riqueza do país, o uso da riqueza do município, o uso da riqueza do Estado. E ele se apropria da riqueza. Ele se apropria da riqueza porque ele vota nisso. É isso aí. Então, é assim, ele está perto da riqueza. E nós estamos entregando para ele de mão beijada. Quando Judas, olha aqui que a gente vai lembrar, né? Quando Judas quis organizar, eles se juntaram lá nos apóstolos para começar o trabalho lá de levar o evangelho. Judas, ele era um comerciante, né? Vendedor que nem eu, assim, né? Então estou bem perto de Judas. E chega para Jesus e fala assim: Jesus, mas a gente vai precisar de um pouquinho de dinheiro para as contas, para comer, para... Não, não vamos precisar, Judas. Não, mas como não? Tudo hoje custa alguma coisa, já naquele tempo, né? Ele falou: então, Judas, organiza você. E Judas já coleta entre os apóstolos umas moedinhas ali e põe num saquinho e vai entregar para Jesus. Está aqui, Jesus, né? Já fiz a primeira coleta. Falou: não, guarde com você. Mas cuidado para o peso dessas moedas não te sucumbir. Mostrando já a presciência de Jesus, né? Em que fatos ali, dali a pouco, ali 3 anos, aquele peso das moedas iriam entregar Jesus através daquele ato impensado de Judas. Olha aí a riqueza novamente aprontando com a gente. Por isso, né, Sérgio, que no grupo Mid Media eu evitei que o Alan cuidasse da tesouraria e peguei para mim. Você me aliviou a carga. Ele fez um bem para você. Um bem, graças a Deus. Ô Serginho, por que a riqueza é uma prova mais arriscada do que a pobreza? Ela talvez até porque ela suscite exatamente o que é pior em nós, né? Que é o orgulho, a vaidade, esse, essa possibilidade de colocar uma trava nos olhos e, como o Luiz mencionou, a questão da fascinação, não enxergar, se achar acima das demais pessoas, e aí é exatamente o oposto, o contrário da caridade, que Jesus colocou como sendo a possibilidade da salvação do homem. Então ela mexe muito mais com esses aspectos humanos, nos aproxima muito mais dessas tendências inferiores, e aí ela acaba sendo muito mais arriscada. Ontem um amigo, ele fez uma pergunta a um cliente. Nossa, mas como está difícil de contratar pessoas aqui para a loja, né? Como está complicado. Aí eu lembrei uma explicação de Kardec, né? Eu falei para ele, meu amigo, nós temos três pessoas, assim, de uma forma geral no mundo. As pessoas que vivem muito pelo instinto ainda, muito próximas à animalidade, elas são conduzidas, elas fazem, comem porque estão com fome, dormem porque estão com sono, fazem sexo porque estão com vontade e assim vão vivendo. Tem as pessoas um pouco melhorzinhas do que essas que vivem pelas sensações. Então ela quer comer todo dia, ela quer dormir num lugar melhor do que ela dorme, mas ela quer dormir melhor a cada dia, ela quer um pouco de segurança, porque ela sabe das falhas que ela pode cometer no outro, então ela também não quer que cometam com ela. Então ela é uma pessoa melhorada, mas ela vive pelas sensações. Então, se está bom, ela está feliz ou alegre, e se não está bom, ela está triste, e ela fica brava, ela fica... E tem aquela pessoa já mais elevada, que é aquela que já, além de aprender o conhecimento, ainda desenvolveu os sentimentos, que vive pelos sentimentos, essa pessoa é mais nobre. Só que essa pessoa dos sentimentos é difícil de se contratar. Porque ela já está atrás de realização pessoal. Ela já não está. Ela tem mais ambições. Ela quer, a ambição dela é ajudar o próximo, a missão dela é... Então você vai lidar com dois tipos, o instintivo ou o da sensação. Dois bichos, um pouco melhor do que o outro, mas dois bichos. E lidar com bicho, você tem que ser um adestrador de bicho. Uhum. Então você vai contratar uma pessoa, não, você vai contratar alguém que você vai adestrar do seu jeito. Talvez dê certo, talvez não dê certo. Lembrando que você, como ainda está nessa luta de dinheiro, também não é dos sentimentos, também é um desses dois. Então, é um bicho adestrando outro bicho. Então, olha como é difícil realmente lidar com gente. É. E quando a gente entra nesse campo do dinheiro, né, ele está nesse nível da conquista material, no nível do empreendedorismo, da conquista da empresa, dessa mais-valia. Né? É esse nível mais baixo. Porque o de sentimento, ele já pouco importa. Né? Hoje eu li uma mensagem que veio pelo Facebook, eu acho, falando do Chico, né? Um texto do Chico, que ele nada teve, carro ele nunca teve, nenhuma carroça ele teve, todo o dinheiro que ele teve ele distribuiu com a família dele inteira, a casa que ele tinha já não era dele, que ele já tinha passado nome de outros e ele usava como usufruto, roupa quando o pessoal via que ele estava feio, davam alguma para ele, sapato ele demorava a gastar, então durava. Ele nada tinha. Nunca se apegou, né? Nunca se apegou. Então esse é um nível do sentimento mais alto, né? E essa pessoa, ela está livre dessa prova da riqueza, né? Está livre. Se ele vier com riqueza, ele distribui tudo no segundo dia. Na verdade, porque ele conseguiu sublimar, né? E aí você veja, né, que tem as pessoas certas para lidar com a riqueza, né? Porque uma das vantagens da riqueza é concentrar patrimônio para você fazer coisas grandes, né? E o Chico, por exemplo, não conseguiria fazer nada, né? Porque nada. Ele distribuiria, pulverizaria toda a riqueza. Tem até uma historinha boa de riqueza com ele. Uma senhora queria pagar o recado que ele trouxe do filho. E ele, que é isso, minha irmã? Vai embora, não quer nada, né? Ele nunca aceitava nada, né? E ela, ali disfarçada, deu para ele um relógio de ouro que ela tava e colocou na mesa e saiu, sem ele ver. E aí aquele relógio ficou ali, alguém ali que estava perto falou para ele, olha, a mulher deixou aqui para você. Ele deixou o relógio ali, não pôs nem a mão no relógio. Veio uma senhora no atendimento em seguida, falou, ô Chico, eu não continuo daquele jeitinho, doentinha. A irmã, a senhora tomou o remédio? Eu tomei, mas tomou certinho, porque tem hora para tomar aqui. Então, eu não tenho relógio. Está aqui. Leva o relógio, toma em dia, por favor, preste atenção, porque senão a senhora não vai sarar. Então, assim, não tem como uma pessoa dessa sofrer com a riqueza, né? Quem sofre ainda com a riqueza é porque dá muito mais valor para a matéria do que para o espírito, né? Mas vamos lá, Luiz. A riqueza é algo ruim? Não, a riqueza é uma maravilha, né? Você querer reclamar de alguma coisa que seja positivo e que seja um potencial para você eliminar milhares de problemas, realmente não. A riqueza, na realidade, é a prova que ela nos faz passar, porque a riqueza em si, como você falou, a riqueza de uma nação, ela atrai políticos desonestos, criaturas que querem... Cobiçam. Exatamente, cobiçam aquilo. Né? Então, a riqueza, na realidade, o grande ponto é que ele... diante da riqueza, nós temos duas possibilidades. Né? É o apego, né? A prova da riqueza, ela vai te provar exatamente na questão é do... É meu. Exatamente. É o apego e a questão do despreendimento. Né? São duas coisas que são extremas. E diante daquela riqueza, e diante de todas aquelas possibilidades diante de você, você precisa já em outras encarnações ter desenvolvido esse despreendimento. E como isso vem em prova, normalmente não vem na mão de quem já é despreendido. Mas eu lembro de uma declaração do Antônio Hermir de Moraes, que eu fiquei admirado. Lógico que ele devia ter lá seus defeitos, eu aqui não estou falando de perfeição. Não, mas nesse ponto eu diria que ele foi aprovado. É. Ele teve foi um dos homens mais ricos do Brasil, aí, né? Uma fortuna, e um dia alguém pergunta para ele, mas Antônio, você continua aí crescendo e comprando empresas, mas por quê? Ele falou, não, porque eu tenho que gerar empregos. É isso aí. Então, olha, uma pessoa que venceu a prova da riqueza... Eu diria que o Hermílio ele foi uma bênção... Né? Sobre esse aspecto. Gerador, e outra coisa, você vê que com tudo que ele tinha, ele ainda fazia o trabalho voluntário na beneficência, né? Ele dirigia aquele hospital, fazia a gestão daquele hospital de forma gratuita. Né? Pôr no dinheiro ainda. Exatamente. É um espírito isso, que vem com uma missão e cumpre, né? Então é um espírito, é esse que eu te falei. É. Aquilo foi entregue nas mãos de um espírito que já era despreendido. Né? E aí ele fez a boa gestão para distribuir com um equilíbrio. E você vê que o senso dele era tão aguçado que os herdeiros dele não tiveram moleza. Né? Porque todo rico, normalmente o primeiro erro que ele incorre é dar facilidades para os filhos. O Hermílio não. Ele dava dificuldade para os filhos, fazia os filhos começar lá de baixo. Para valorizar, para formar o caráter. Então você vê que foi um espírito que foi preparado para assumir a riqueza e gerar emprego, gerar benefícios. Então a riqueza não é ruim. Ruim é o que se faz com ela. Exatamente. Né? E é isso, assim, esse é o ponto. Ela é entregue para espíritos que precisam passar na prova. E aí para nós também, Alan, isso é um ensinamento muito grande. Porque nós queremos que as coisas aconteçam da melhor forma. E normalmente não é assim. Isso são lições que a divindade está preparando para criaturas. Então você veja, por exemplo, com os políticos. Nós nos desgastamos na frente da televisão vendo essa palhaçada toda, essa coisa. E a gente, às vezes, inclusive, começa a ter pensamentos tipo assim, puxa vida, dá câncer nesses caras e ele não morre. Né? Aí nós estamos entrando na faixa. E aí é o ruim. Né? Nós nos contaminamos por aquela doença lá. Exatamente. Né? Nós, se entendemos do mecanismo, nós temos que orar por essas pessoas, porque na realidade são espíritos que foram colocados nessa prova e eles estão falindo. Com isso, nós estamos auxiliando aqueles espíritos que são incumbidos de tentar moralizá-los, tentar sensibilizá-los, né? Porque imagina a tarefa desses espíritos com a vibração que nós enviamos para essas criaturas que estão falando. Uma faixa, né? Uma sintonia muito... O Sérgio, sabe que eu estava hoje... Hoje eu venho pensando nisso. Hoje eu tive aí minha viagem, ela é uma beleza, porque eu viajo todo dia e você tem tempo de pensar, refletir, né? E eu estava hoje pensando que a mídia, ela não está ajudando em nada hoje. Tudo bem, já se mostrou, já está todo esse problema na corrupção. Só que ela se concentra em falar desse meia dúzia de perturbados que está no poder e só isso. E enquanto isso, o Brasil tem muita gente boa trabalhando, fazendo o Brasil ficar de pé. Você está comendo porque alguém está produzindo. Você está aí vivendo sua vida porque o mundo está sendo tocado por pessoas, empresários, pessoas que precisam do dinheiro tanto quanto você. Então, está na hora da gente começar a criar essa energia que o Luiz acabou de falar, sair da faixa daquela coisa ruim e esperar. 2018 tem eleição. Espera esse restinho desse tempo acabar e nós vamos mostrar com as pessoas de bem que nós podemos mudar o Brasil com políticos renovados, diferentes. Não é mais ou menos assim? É bem isso. E o primeiro ponto seria, como o Luiz falou, quebrar essa imantação energética negativa, que só, na verdade, alimenta o mal no outro. E se a gente conseguisse se desvencilhar disso, e aí a oração dominical, quando Jesus nos passou, é que a gente pedisse perdão a Deus pelos erros, né, pelas coisas que nós cometemos errado, mas também pedir que Deus purificasse o nosso coração, nos libertando da mágoa, dessa sintonia rancor, completamente negativa. Nós fazemos parte desse mecanismo de recuperação. Sim. E, na realidade, nós estamos sendo usados... Para manter o mal. É isso aí. Fomentar, entendeu? Então, é isso que nós, doutrinariamente, temos que debater. Temos que sair dessa faixa. Eu postei no meu site, e eu aposto que você, o Serginho, ninguém viu isso, mas um urso, ele entalou a cabeça num balde e estava desesperado, né? E rumando para uma rodovia. E aí um senhor, ele começou a cercar o urso, tentou de qualquer jeito tirar aquele balde, olha o risco que ele estava correndo, ele não conseguiu. Ao final, o urso chegou na rodovia, os carros pararam na rodovia, 7 ou 8 homens grudaram no urso e tiraram o balde com alicate. Eles foram quebrando o balde, e aí no final o balde soltou e o urso fugiu. E com certeza ele saiu correndo, porque o urso... Você conhecia essa história? Não conhecia. Não merecia passar para o mundo inteiro nos horários nobres? Claro que merecia. Os homens correndo risco. Um risco tremendo. Então, eles ali no meio da lama, agarrado, um se agarrou no urso por trás, deu assim um golpe no urso, enquanto o outro, com aquela chave assim, forçando para rasgar, como se fosse assim um abridor de lata. Eu escutei uma história essa semana que soma com essa aí. Um mestre budista e o seu aprendiz estavam andando por um trecho e uma cobra venenosa começou a se caiu num rio de uma árvore e começou a ia morrer afogada. O mestre foi lá e salvou a cobra. Quando ele acabou de tirar a cobra da água, ela picou ele, né? E fugiu, né? Aí o aprendiz, mas mestre, você sabe que ela ia ter uma cobra venenosa, deixasse a cobra lá. Que isso? Você não sabe o risco que você correu? Ele falou, olha, é da natureza dela me picar, mas é da minha natureza salvá-la. É isso aí. Então a gente tem que criar essa dinâmica do bem, né? A prefeitura de Fortaleza ela contratou câmeras e colocou na cidade inteira. E ela fez 6 meses de experiência observando o que acontecia. O objetivo dela era pegar os trombadinha. E aí ela durante 6 meses fez observações. Depois fez o levantamento do que ela observou. Aproximadamente umas 400 ou 800 observações, 98% foram atitudes da população positivas. Nossa, que beleza. Que beleza, né? Aí eu pergunto, né? É isso que se noticia? Não. Então que a gente saia desses 2% negativo que a televisão... Porque a televisão está vendendo mídia em cima disso. Isso. E olha, e tem gente ganhando dinheiro com esses desvarios. Eu digo o seguinte, a televisão, ela é objetivo um lucro. É lucro. Isso. Agora, nós é que alimentamos isso. Assistindo. Eu ia comentar exatamente isso, porque todo mundo aqui usa o WhatsApp. E nos grupos, às vezes, vem muita notícia falsa. Que é muito fácil com o advento da internet, as pessoas acabam criando sites completamente equivocados para fomentar essa bagunça, essa confusão. E às vezes a pessoa simplesmente vai replicando. E você vê que às vezes cada um que replica bota mais uma pitadinha de raiva no seu comentário. E isso só tende a bagunçar cada vez mais. Então, você falou de 2018, né? Eu acho que a palavra de ordem é renovação. Renovação. Porque se você já conhece, sabe que é ruim, esse você não vai votar. Você vai tentar internet, vou tentar pesquisar sobre um que eu não conheço ainda e vou depositar o meu voto de confiança. Mas, de novo, eu vou insistir. Nós temos que entrar nos partidos. Isso. Nós temos que dar o nosso palpite para escolher gente boa, para saber quem que é que nós estamos escolhendo. Tomar partido. É isso aí. E vamos lá. Bom, eu acho que 21 horas e 20 minutos... Eu acho que a gente vai ficar por aqui. Eu posso estabelecer uma meta para 2017? Estabeleça, meu amigo. Eu vou estudar os partidos e vou propor nós três entrarmos no partido. Ai, ai, ai. Tá? Vamos lá, vamos lá. vamos. Nós vamos fuzilar, gente, mas vamos lá. Ou o programa Visão Espírita vai nos mandar embora. Nós vamos montar um partido do programa Visão Espírita, isso, tá certo. Isso, vamos lá. Meus amigos, agora nós temos aquele nosso momento, a poesia. Hoje eu trouxe uma poesia de André Luiz com o título Riqueza, para fazer uma homenagem ao que nós estamos aqui estudando hoje. E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita, você ouve Poesia no Ar. É o pântano pelos depósitos de matéria orgânica. Rica é a enxurrada pelos recursos de adubação. Rica é a argila pela maleabilidade com que obedece ao oleiro. Rica é a pedra pela segurança que oferece à construção. Rica é a ostra que encerra a pérola no próprio seio. Rica é a árvore pelos tesouros que espalha. Rico é o cerro bruto pelos metais que esconde. Rica é a areia que defende o leito das águas. Rica é a fonte que auxilia sem recompensa. Rica é a forja pelas utilidades que produz. Rica é a dor pelas lições que ensina. O Senhor não criou a pobreza. Além disso, converteu o homem no rei coletivo da definição. Permanece detido na posição de chefe dos animais. Onde há luz de inteligência, não há penúria. Cada coração pode ser um manancial de bênçãos. Doar estímulo, fraternidade, alegria, consolo, esperança e amor é mais que transferir as bênçãos dos recursos amoedados. Estejamos apostos para trabalhar e servir, sem olvidarmos que se há grandes benfeitores da humanidade que semeiam fortunas incalculáveis na preservação da saúde e da instrução da vida comunitária, Jesus, ainda e sempre, é o maior de todos os redentores da terra, porque ofereceu ao mundo a própria vida no sacrifício supremo do próprio coração. meus amigos, estamos chegando aqui ao final de mais um programa Visão Espírita. Se você perdeu alguma parte desse programa ou mesmo deseja ouvi-lo novamente, acompanhe os horários de retransmissão durante a próxima semana. Você escuta lá pelo nosso aplicativo União Rádio Web. Às segundas, quartas e sextas-feiras, ao meio-dia. Terças, quintas e sábados, às 4 da manhã e às 20 horas. E aos domingos, às 4 da manhã e ao meio-dia. Transmitido ao vivo todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, pela Rádio Difusora AM 650 de Piracicaba. E todos os domingos, a partir das 9h30, pela Rádio Brasil AM 690 de Santa Bárbara do Oeste. Meu amigo Luiz, você quer deixar um recado, as últimas palavras, um convite, renovar o convite para amanhã, né? Vamos renovar o convite para amanhã? Nós faremos um simpósio na União Espírita de Piracicaba, com 2 horas de argumentação e mais a liberação para as perguntas após a palestra, sobre o assunto homossexualismo. É um assunto que muito pouca gente opina por causa do medo de ser taxado como homofóbico, como preconceituoso. E, na realidade, as pessoas estão se recolhendo, enquanto aqueles interessados no assunto estão se expandindo, e nós precisamos divulgar o pensamento espírita a respeito do assunto. Então, todos estão convidados a partir das 14 horas na União Espírita de Piracicaba, Rua Regente Feijó, 933. Vai das 2 até às 5 horas da tarde. Muito bem. Eu vou aproveitar antes do Sérgio dar as últimas palavras, vou pedir para o Sérgio também fazer uma prece de encerramento para nós, divulgar a 4ª jornada de saúde e espiritualidade da AME, Associação Médico Espírita, que vai acontecer em 30 de setembro. É necessário fazer uma inscrição, são vagas limitadas, vai acontecer na mesma União Espírita. Você pode fazer inscrição pelo site www.amedepiracicaba.com.br. Sérgio, meu querido, suas últimas palavras e, como te falei, pode fazer a prece de encerramento para nós? Nosso agradecimento pelo programa, que foi muito rico, né? Falamos sobre riqueza, o programa foi rico e nos permitiu aí uma troca agradável de informações. E nós vamos aí, todos aqueles que estão nos ouvindo, aproveite para por um minuto fechar os seus olhos. Se estiver dirigindo, não fecha o olho, fica com o olho aberto, né? Olha para frente. Olha para frente. Ou para o carro, né, Sérgio? Ou para o carro e nesse instante, agora, o que, que a gente faz? A gente eleva o pensamento a Deus, nosso Pai misericordioso. Falamos bastante de Jesus, esse irmão, essa referência. Esse que veio no mundo e mostrou que é possível vencer as tentações da matéria, as tentações da riqueza, as tentações do orgulho, desde que para isso nós nos coloquemos à disposição do trabalho da caridade incessante, da caridade descompromissada. E como Jesus nos entoou na parábola do óbolo da viúva, toda vez que a gente conseguir dar aquilo que nos falta, principalmente no campo das virtudes, aí a gente vai entrando em contato com as boas coisas, com as boas obras. Então que nós possamos, durante a semana, o fim de semana chegando aí, nos colocarmos mais em disposição de refletir, desafiar aquelas condições que estão pré-existentes, algumas crenças que são limitadoras, limitantes do nosso psiquismo, e nos possibilitar que o cristianismo seja essa ferramenta viva e que saia da mente, do campo do conhecimento e vá para os braços, para os órgãos, para as extremidades, para o campo da ação, da caridade, do trabalho incessante no bem. agradecemos a oportunidade desse trabalho de renovação e de divulgação da doutrina. Que assim seja. Muito bem, amigos. Uma ótima semana a todos. E até domingo, ou até amanhã, no Seminário do Luiz. Vamos juntos levando para a nossa vida estes conhecimentos. Uma boa semana a todos. Você ouviu na Difusora o programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita. Uma boa noite e até o próximo programa.